Controlo Salvador, muito boa noite. É o gol 2043. Estamos na posição 7 para Guarulhos, no 360. A informação, Victor. Boa noite, gol 2043, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesolu 10, saída da Elde da Motiva. Decola da 10, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 5427, boteja. Autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia Pesolu 10, decola da travesseira 10 com curva à direita da Elde da Motiva, controle 198 e o transponder 5427. O gol 2043. Correto, correto, chamo para pushback acionamento. Forçaremos pushback acionamento 2043. Noite, TAM 3662, ajuste 1016, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda. Faz 208 no solo 50, Livre esquerda via hotel para o pátio militar. Hotel para o pátio militar, pode ser. Tan 3662, vento 090 graus, 07 nós, agora pista livre, autorizado pouso, destino zero. Passando chegada em pouso, 190, Tan 3662. Salvador, Tan 3258, 3 milhas para o Índia Serra, visão. Tan 3258, ajuste 10116, continue a aproximação, número 2 para pouso. 3252. Salvador, o gol 2043 para o pushback e acionamento, portão 7. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, reportaremos o gol 2043. Tan 3662, no solo ao 52, direito ao solo Salvador, 12, no 11, se possível, agilizando. Direita, 1211, 3662, agilizando. Tan 3858, vento 090 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, Tan 3858. 3662, boa noite, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 3662. Tan 3858, no solo 55, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 211, Tan 3858. Solo Salvador, boa noite, Tan 3858. 3850, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3850. Tan 3662, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette, portão 8, 3662. É, 3662, desconsidere e mantenha antes da Juliette, tem um 09 já no pushback. mantém da Juliette, 3662. Solo Salvador, o gol 2043 para o táxi com 177 no POB, 4 horas e 39 de autonomia, alternando o Galeão. 177 a bordo, altímetro 10 no meio, táxi de Índia Alfa, no ponto espera por Rio, no noite, cima 95 com gol. Índia e Alfa, ponto espera de 895, gol 2043, obrigado, boa noite. Acelerando aqui na medida do possível. Muito grato. Obrigado. Bom, bom. Pode ficar. Noite 2, Salvador, Oxanema 3190, no localizador da Rua 0. Oxanema 6310, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 109. Nível pouso, Oxanema 6310. Torre Salvador. Muito boa noite, o Gol 2043, ponto de espera da 10 pronto. Visual que a aeronave na curta final. Boa noite, Gol 2043. Após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a linha manter pista no zero. Após a linha manter o no zero, Gol 2043. Telemetria 310, no solo 02, direito, táxi 6, Foxtrot, controle solo 121, decimal 1. 211, vai chamar, lembrando, Foxtrot, a telemetria 310. Zero, táxi via Alfa, repartir antes da Juliette. Alfa vai liberar antes da Juliette. Gol 2043, decolada 04, controle Salvador 119, decimal 8. 198, obrigado. Passa para a Juliette, o CNM310. CNM310, táxi via Juliette, portão 5. Whisky aqui uniforme no localizador. Whisky Yankee Uniforme, tráfego avistado, confirma intenção de pouso. 17, circular para 17. Sim, chame para o cancelamento do plano. Eu solicito o procedimento de circular para 17 da presente. Whisky Yankee Uniforme, plano instrumento cancelado aos 2308, autorizado, circuito pela direita, pista no 7, chame final. Demora. Autorizado Galeão, nível 180, via Golf 677, saída Coral. Decola da 10, curva direita, controle 199.8, aciona 5435, corteja. Cotejamento correto, chama para acionamento. Salvador Cruz Barrão, antigo 1973, confirmação Whisky, a ponte é a 04. Ligação Galeão.com. Boa noite, bom 973, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857. Saída da EOL e da Irume. Decola da 10, curva direita, controle 199.8, aciona 5454, coteja. Autorizado Galeão, nível 360. Upper November 857, da EOLE da Irume, decola pista no zero com curva direita, controle 198, aciona 54, 54 transponde, gol no 973. Seja muito quiet, chama para prospeccionamento. Sente, obrigado. Uniforme, pouso autorizado, pista no 7, vento 090 graus 099. Uniforme, livre pouso no 7. Estou ao 096, na aproximação. Disquinho uniforme no solo aos 12, autorizado backtrack, táxi até o 45, a estacionar a frequência livre. Backtrack, 45, a estacionar livre. Obrigado e boa noite. Boa noite. Amador 096. Luna 096, avistado, constante aproximação, aguarde a autorização de pouso. autorizado chama para o táxi. Oceania 3190. 096 no solo 196, direita, taxi Fox Foxtrot, controle solo 121, décima 1. Via Fox 211, obrigado. Solo, boa noite, o voo 1096, Libra. 1096, taxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, repórter da Juliette, 1096. Alô, 3190. Já temos o seu plano pronto para cópia? Foi sim, pronto para cópia. Autorizado Recife, nível 350, via Pesolu 17, saída Ucajama, Aracaju. Decolada 10 curva à esquerda, controle 199.8, aciona 5460, proteja. Sincronizo Pocajama Aracaju, 460, o telefone, qual é o meu recente? Controle 119, décima 8. 19, 8. Obrigado, já tinha mais pra... Seguinte. Passou o garoto, tá bom, tá bom. João Rafael B? Acorda, altímetro no 07 para o táxi, chame torre 1-8, decimal 9-5. Antes da Juliette, gol 1096. Gol no 096, táxi via Juliette, portão 9. Juliette, 9, 1096. Pastor 08, Torre na escuta. Pastor, não pode para Pastor 08, chame no ponto de espera da hotel para ingresso de Pistola Zero. Chame no hotel para... No portão 4, chame para o táxi. Tem que estar livre, chamando para o táxi, boa nota de graça. Pastor 08, condições de decolar a partir da interseção? Ok, ciente, autorizado ingresso via pista. Chame a linha de pronto, cabeceira no zero. Espaço 208, decolagem autorizada, pista no zero, vento 080 graus, 099. Taxi Gol 1973, autonomia 0351, Terna Guarulhos, 104 a bordo. Altitude 104 a bordo, altímetro 1017, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera 2118, acima 95, Gol. 7, ajuste 1017, livre taxi via Índia Alfa, ponto de espera 1018, 95, Gol 1973. Obrigado, boa noite. Salvador, azul 295. Controle Salvador, boa noite, o azul 2795. Salvador, muito boa noite, Gol 973. Nossa ponte para a pista 1-0 está pronta. Gol 1973, boa noite. Autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Informo que na aguarda alguns minutos para decolagem, aguardando separação com a aeronave que decolou à frente. Sente, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. O Gol 973. essa informação aí, X, cópia Fortaleza 370. 370 foi aprovado, aceita? Aceita. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 19, decimal 8, aciona 5463, coteja. Fortaleza, 370, Upper Zulu 19, Momo Frote, curva esquerda, 19.8, aciona 5463, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Sente. Vento 090 graus 089. 7, ele decolagem pista no 0 gol 973. Sete três, declarado 3-1, controle Salvador 1-19, decimal 8. 19-8, gol 973.